família Vila Nova, banga forte na rima. Hey, família Vila Nova, banga forte na rima. Hey, família Vila Nova, banga forte na rima. Hey, família Vila Nova, banca forte na rima. Representando a nossa banca, atitude não pode faltar. Um DJ 4 MCs, microfones MK. Quero chegar, vim pra rimar, mostrar que o Nova Curuzá é de atitude e responsa, respeito de ponta a ponta. Que cheguei, representei, rasguei meu verbo, várias rimas. Sempre no positivismo para não perder o clima. Mando um salve pros irmão que é lá de baixo, aqui de cima. Tô firmão, mano, Carlão, sempre na disposição. Isso mesmo, irmão, sempre na humildade. Pro caminho da vitória, essa verdadeira chave. Um guerreiro da leste, sempre no contra-ataque. Aqui a família sempre unida, pronta pro novo combate. Periferia assim, não tem tempo ruim. Junto com meus aliados, eu prossigo até o fim. Eu prossigo até o fim. Eu prossigo até o fim. Pode crer, pode chegar, Vila Nova, Curuçá é meu lugar também. Só humildade sem tirar ninguém. Vem que tem bom som também. Deixa bem aquilo que não tem, tão bem. Só quem é louco faz o som. Não é só rimas, nem palavras em vão. Preste atenção, sangue bom, VNC, vários irmãos. Já faz parte do conexão, então. Até o som, aqui eu sei, eu faço parte também. Cultura musical, virou frente nacional. Moral, é que não falta pra rapaziada. De Nubigu, chegando na parada. Lutando pelo mesmo objetivo que nós. Contra o sistema, usa a minha voz. Microfone engatilhado, tô pronto pra tirar. Mente estufada, pronta pra descarregar. Eu sei que Jesus está comigo e pode estar com você. Eu sei, tá difícil para mim, tá difícil pra você. Prossigo meu caminho, com Deus estou sozinho. Família sempre unida, o trabalho justifica. Prossigo meu caminho, com Deus estou sozinho. Família sempre unida, o trabalho justifica. O trabalho justifica, e quem não é só toma bica, pode acreditar. Se a família está unida, o trabalho justifica. Alerta lá do leste, está com nós nesta corrida. Para quem desacredita, então pode acreditar. Trilha do rap vai chegando devagar. Não me esqueci, não esqueci e jamais vou esquecer. Sintonia parada, 15 aí, cocão. Pode escrever no sofrimento que passou. Estudando a nossa copertologia, vem mostrar que somos filhos do Senhor. Então vem, vem. Vem tirando, marca um jogo que eu tô te esperando. Futebol aqui não falta e nunca faltará. Na nossa quebrada, Vila Nova, Curuçá. Futebol é resolvido dentro de campo. Mano que só fala, fica em cima do barranco. Nesse pop nem cola, nem pede pra jogar. Fica pianinho e sai devagar. Mudando de assunto de lá para cá. Escute por favor que agora eu vou falar. Porque o Felipe curte o rap onde o respeito prevalece. O PlayStation tá ligado, a Amanda agradece de jogar um futebol. O Gustavo não se esquece, esses três são os meus filhos. Sou Miguel do lado leste, falando de família paulistinha, pode crer. Edino cola aí, mostra aí seu proceder. Com rap nacional, esforça cada dia. A nossa personalidade vai além da sua brisa. Pacífico, eu trilho meu caminho, cê deixa vestígio. Com pé eu acredito, os quatro elementos. Sem sair no prejuízo, desenvolvo minha capacidade. Pra quem está me ouvindo, fique à vontade, consciente. Periférico vai pedindo passagem. Aqui não é miragem, é um baque. Pra quem desacreditou, segura o vapor. Dino positivo, sempre na união. Falando a verdade, doa quem doer. Certo pelo certo, é assim que tem que ser. Os manos, chega comigo. Cidade nova, vamos todos tranquilo. A mente satisfeita, Vila Nova, Curuçá tá envolvido. Só os verdadeiros, a nossa meta. Sempre persistir, mente preparada, pronto pra te atingir. Pensou que eu sumi, estou aqui. Rap nacional, a siga hip hop, boca aberta. Treme logo, toma um choque. Aqui ninguém é louco, som de doido que te envolve. A ideia vai a mil, fazendo corre certo. Com os mano lado a lado, 100% é família. Esse é o meu recado, pode crer. Valeu pelo espaço, conexão local. Firmeza total, aonde estiver. Estamos na fé, firmeza. É Vila Nova, Curuçá. Salve rapa, dá licença, eu vou chegar, soma, representar. Minha quebrada, Vila Nova, Curuçá. É de rolê, Vila Quebrada, com os camaradas. É tudo nosso, faço o que posso. Representa a firma, liga, conexão local. Zimador da quebrada, estou mandando ver. Representando a nossa área, Carlinhos, Claudinho, sempre representou. É por isso que agora eu aqui estou. Pra representar o Vila Nova, Curuçá. O som das ruas prevalece, esse som vem de lá. Maluco, curte o som, ouve o som, sangue bom. É tudo nosso, tá firmeza, é isso então demorou. Pode crer no rolê, de proceder demorou. Só sangue bom mandando um som, é isso então demorou. Um check, dá o back, passa o back, rola o back. Um só pros mano firmeza, que curte um back. A humildade prevalece assim, que se procede. Dois no rap, passe o rap, Claudinho segura o rap. Ó, nós aqui mais uma vez entrando em cena. Hip hop, samba é na cruzada, é só chegar. A rima fortalece, os loucos agradecem. Chega mais sangue bom, São Miguel lá do leste. Diretamente do morro invadindo o asfalto. Sei que o que é certo, não corro pelo errado. Conexão local, mais uma vez eu tô aqui. Corintiano maloqueiro, até o fim. E aí, maioral, bonzão, só chegar mais. Que aqui tem bom som, é isso mesmo, rapaz. Periferia de São Paulo, vários talentos escondidos. Hip hop, samba, reggae, vários doidos reunidos. Sem nenhum blá blá blá, zum zum zum, nem perigo. É sem perigo, é demorou. Alecrim incendiou, demorou, vagabundo gostou. Fazer o que ser assim, o mundo é louco, negou. Quadra lotada na Azevedo, satisfação. É futebol, no entanto, só cola, segue bom. Joga a mão pra cima, demorou. Joga a mão pra cima, os mano e as mina, eu quero ver. Joga a mão pra cima, é chegar mais então, é só chegar. Respeito sempre à frente, prevalece em qualquer lugar. É reunião no campinho, chapou o coco. Bino mosqueteiro, paulistinha em ação de novo. Bota a breja na mesa, pega a cadeira. A firmeza, importante é nós na fita. Vacilou, já toma bica. É vacilou, já toma bica. Ouve aí nosso som, sangue bom. Ouve aí nosso som, sangue bom. Diz aí, pode crer que a família aí tá sempre unida. Importante é nós na fita. Vacilou, já toma bica. Ouve aí nosso som, sangue bom. Ouve aí nosso som, sangue bom. Ouve aí nosso som, sangue bom. Ouve aí nosso som, sangue bom.